É uma prova teórica. Ela é em grupo, tá bom? O quê? Em grupo a prova. Hoje é linda, hein? Linda não. Bonito. É, a parte do livro é a individual porque vai para a unidade web. A parte que vocês fazem aqui, que é a parte teórica, aí em grupo. Entendeu? Vamos lá, só para entender. Semana que vem você tem uma parte teórica da prova que acontece aqui, que vale 7,5 pontos. E você tem a prova de livro, que vale 2,5 pontos. Essa parte do livro você vai fazer em casa, sozinho. Certo? Esta parte teórica aqui, nós vamos fazer aqui em grupo. A parte do livro, deu tempo de vocês, quem queria ler o livro, deu tempo de ler o livro? Sim. Dá, tá, tranquilo, tá boa? E se houver algum problema, a gente inverte. Joga isso para outra semana, a prova do livro, simplesmente. E aí eu jogo essa prova valendo 10. Ah, você deve que a gente tá fazendo uma prova terça-feira, muito intensa. Muito intensa. Não, muito intensa. Que prova pra outra semana. Só vai mudar a semana da prova do livro, acho que não precisa, né? Só do livro. Ó, não, porque olha só, o que tem na outra semana? Prova de novo. Ah, é? Tá certo? Que aí a gente faz aqui na sala de aula e aí é individual. Ah, então Não precisa disso, trabalhar pra quê? Pô, não se percam, hein? Duas semanas com prova. Duas semanas com prova de propósito em seguida. Calma, vocês vão se dar bem. Não vai ser ruim, vai ser bom. Vai ser bonzinho. Tudo bem? Pô, então vamos lá, vai. A gente precisa hoje falar um pouquinho sobre indicadores de bem-estar animal. Até agora a gente tinha uma construção que era muito mais teórica, muito mais subjetiva do que era a história do bem-estar. E discutimos um pouquinho que tipo de critério a gente utilizaria para avaliar o bem-estar animal. Passando de uma forma bem rápida, foi só isso que a gente fez até agora. Hoje, a gente vai criar uma maneira realmente de poder avaliar o bem-estar. Para fazer isso, nós vamos usar dois tipos de indicadores. Tenha em mente o seguinte, a partir de um sinal de estresse, essa aula ela é muito mais gostosa do que as outras, porque pelo menos ela é muito menos subjetiva, ela é mais do que a gente está acostumado em termos de ciência. Então pensa assim, ó. Quando você tem um processo de estresse, quando você sofre um processo de estresse, o que você sente? Pensa no seu dia a dia, alguém te encheu muito o saco. Você chegou em casa e encontrou o marido de cueca baixada com a amante na cama. Acontece? Não sei. Não sei. Tem marido. Vamos lá. O que acontece quando alguém te estressa demais? O que você sente? Ó, o corpo queimar, isso é outra coisa, isso é autocombustão, isso é outra coisa. É que tem fogo, né? Olha lá, eu escutei alguém falando taquicardia. Que mais? Sem ser isso, vocês estão falando de um monte de outros sinais, que são sinais psicológicos, são comportamentais. Ah, fico com raiva. O corpo queimar é outra coisa, isso é coisa de Exu. O que mais? Parei por hoje. Vamos usar só os dois então por enquanto. Olha só, taquicardia é um sinal fisiológico, tá certo? É uma alteração de um sistema, é um processo fisiológico. Todo restante que vocês comentaram, ficar com raiva, xingar, pegar fogo, não. Todo restante tem a ver com situações que são mais psicológicas, são mais relacionadas ao comportamento. Nós vamos ver hoje, então, que tanto para indicadores fisiológicos como para indicadores comportamentais, a gente tem algumas coisas que estão comprovadas e que a gente pode utilizar de maneira mais contundente para avaliação do bem-estar. Então, baseado nisso, é importante a gente lembrar que o organismo ele faz um baita esforço para manter a homeostase. O que é isso? Ele tem que manter um equilíbrio. E para manter esse equilíbrio, ele faz o que for necessário. Então ele fica o tempo todo passando por processo de adaptação. Olha, mudou a temperatura. Eu tenho que manter minha temperatura constante. Então passo por um processo de adaptação. mudou minha frequência cardíaca. Não é normal ficar taquicárdico, então eu faço o processo de adaptação. Para tudo que acontece, a gente vai tentando, através do mecanismo homeostático, manter um certo equilíbrio. Beleza? Quando você tem um processo de estresse, você está criando uma condição difícil para esse organismo. Ele está criando uma condição onde ele precisa controlar a homeostasia. Ele vai precisar de novo daqueles mecanismos regulatórios para poder completar. O que, que eu quero dizer com isso, pessoal? O bem-estar animal nada mais é do que a interação do indivíduo com o ambiente que ele vive. E aí ele vai tentando fazer vários processos de adaptação para manter uma boa condição, tanto psicológica como uma condição fisiológica. O que eu quero dizer, então? Quando a gente está avaliando o indivíduo e percebendo essas questões de respostas fisiológicas, eu estou avaliando as alterações que acontecem no bem-estar. Sempre assim. Quando alguma coisa incomodou ele, ele responde. Psicologicamente ele responde, comportamentalmente ele responde e fisiologicamente ele responde. Exatamente como vocês disseram. Quando alguém me enche muito a paciência, eu fico taquicárdico. Perfeito. Isso é estresse. Isso é perda de homeostase. Isso é alteração do bem-estar. Você passou por um processo de estresse, algo que você não queria passar, e por ter criado essa condição, você precisou se adaptar. Todas as vezes que eu estiver medindo essa adaptação, seja ela fisiológica ou comportamental, eu estou medindo alterações do bem-estar animal. Deu para entender? A ideia aqui, pessoal, é pegar o seguinte, olha. O organismo deveria ficar o tempo todo em homeostase. Quando algum estímulo negativo acontece, ele perde essa homeostase. E aí ele vai fazer um baita esforço para se adaptar. Se eu medir essa adaptação, se eu medir esse esforço, seja ele psicológico, seja ele comportamental, seja ele fisiológico, eu estou medindo alterações no bem-estar. Dá para entender? Beleza. Então, pessoal, vamos falar primeiro sobre essas respostas que tendem a ser mais fisiológicas e depois a gente fala sobre as comportamentais. Como resposta fisiológica, vamos entender o seguinte. Quando você tem uma alteração do bem-estar, a gente vai chamar isso aqui normalmente aqui de estímulo estressor. Qualquer ponto de estresse, não importa qual seja. Você tem uma ativação do sistema nervoso central. E essa ativação do sistema nervoso central vai gerar dois novos tipos de adaptação. Resposta do sistema nervoso autônomo ou resposta que a gente chama de respostas neuroendócrinas. Então, pensando lá na fisiologia, vamos pegar de novo a historinha aqui. Tem um estímulo estressor, algo que não deveria ter acontecido. Fisiologicamente, onde é que isso vai ser percebido? Vai ser percebido no sistema nervoso central. A partir do momento que o sistema nervoso central percebeu isso, ele vai desencadear dois tipos de resposta. Ou uma resposta do sistema nervoso autônomo, ou uma resposta neuroendócrina. De novo, a nossa preocupação é, eu quero medir isso daqui para saber o que está tendo de alteração no bem-estar. Se eu conseguir perceber essa ativação, eu consegui perceber que tinha um estímulo estressor lá em cima e uma alteração do bem-estar. Tudo bem? Legal. Então vamos lá, vamos por partes. Vamos falar primeiro sobre essas respostas que vêm a partir do sistema nervoso autônomo. Vocês lembram que o sistema nervoso autônomo é dividido em duas partes, certo? Sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso parasimpático, certo? Nós vamos ter animais que respondem principalmente com respostas simpáticas a estímulos estressores e nós vamos ter animais que respondem com respostas parasimpáticas. Isso é característico de espécie. Vocês vão perceber que algumas espécies têm um comportamento completamente diferente da outra diante do estímulo estressor. Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre aquelas que acontecem a partir do sistema nervoso simpático. Vocês devem lembrar lá de função e disfunção que disseram o seguinte, que o sistema nervoso simpático estava relacionado com os mecanismos de luta ou fuga. Lembram disso? Uhum. Teoricamente, o animal se coloca pronto para uma reação de luta ou fuga. Não é diferente aqui do que a gente vai ver. A partir do momento que eu faço um estresse, vamos supor que eu tenha um gatinho aqui no canto, e a hora que ele chegar perto aqui, eu bato o pé perto dele. Ele vai fazer o quê? Ele vai ativar o sistema nervoso simpático. Ele vai sair correndo, ele vai ativar o mecanismo de luta ou fuga. Se eu tiver sorte, ele vai correr. Se eu tiver azar, ele vai grudar na minha perna. Não é isso? É isso aí. Então vamos lá. Quais são os sinais, então, que nós vamos conseguir ler quando tiver uma ativação do sistema nervoso simpático? O que faz o sistema nervoso simpático, pessoal? Quais são os sinais que a gente consegue perceber? Olha só, então só para a gente saber. No caso do humano, quando você tem um estímulo estressor de alteração do bem-estar, você tem ativação do sistema nervoso simpático. Por isso vocês têm taquicardia quando estão estressados. Que mais? Taquicardia vocês vão ter. Que mais? Taquipneia. A dilatação de pupila, taque, não adequado, midríase, certo? Tudo bem, vocês lembram? Midríase e miose, tá? Hã? Pode ter vasoconstrição. Onde é que é a vasoconstrição? Se ela for periférica, não chega sangue na musculatura. E aí não tem mecanismo de luta oculta. É o contrário, tá certo? O que mais? Mais alguma coisa que vocês lembram do sistema nervoso simpático? Para o peristaltismo. E é engraçado, né? Vou fazer aqui uma correlação rápida, só para as pessoas lembrarem, mas o cara fala, nossa, me caguei de medo. Dificilmente. Mas depois. Depois está liberado. Certo? Então, pessoal, vamos ver um pouquinho. Quando eu consegui perceber esses sinais que a gente está comentando aqui, eu estou seguindo alguns sinais que são indicadores fisiológicos de alteração do bem-estar. Ele prova que alguma coisa mudou. Tá certo? Então, ó, quando você tem um estímulo nervoso simpático ali, você tem um reconhecimento do sistema nervoso central, como a gente comentou, e aí você vai ter um sinal que vem, na verdade, via inervação direta para o coração. Vai agir em nosso material, e aí você tem, então, aqui, a partir da ação desse sistema nervoso central, a partir dessa ação de inervação, um ataque cardíaco. A mesma coisa vai acontecer não só via sistema de inervação, vai acontecer também por estimulação do endócrino. Vai ter, então, um sinal medular de adrenal, você vai ter liberação de catecolamina e isso vai se somar na questão da taquicardia. Eu estou falando rápido porque eu estou entendendo que tudo isso vocês viram em função e disfunção. Eu só estou tentando aplicar isso ao bem-estar, ok? A ideia aqui é, se eu tenho um animal que recebeu um estímulo estressor, aquilo mudou a homeostase dele. Mudou a homeostase? Beleza, então agora tem que se adaptar. Se eu conseguir medir essa adaptação, eu estou medindo a alteração do bem-estar. Eu estou percebendo ela. Uma delas está aqui então, ó. Se for um animal que tem, por característica, ativar sistema nervoso autônomo simpático, eu vou conseguir perceber isso, por exemplo, por taquicardia, que a gente tinha comentado aqui. Bom, então esses daqui são alguns dos efeitos que a gente comentou agora. Vamos só colocar eles em termos um pouquinho mais técnicos e vamos avaliar um pouquinho melhor o que a gente falou. A gente, quando fala de sistema nervoso simpático, lembra da taquicardia. Mas a alteração que ele dá à cardíaca não é só essa. Ele tem realmente um aumento de frequência, que é a taquicardia, mas ele também tem um efeito inotrópico. Né? Ele vai lá e vai aumentar a força de contração desse coração. Também é função do sistema nervoso simpático. Uma outra coisa que ele faz pensando em melhorar esse débito cardíaco, afinal de contas agora é uma questão de luta ou fuga, quanto mais sangue eu tiver em uma musculatura, mais resistente eu fico, ele também faz contração esplênica. Tá? Então, a contração esplênica simplesmente com a intenção de liberar mais sangue nessa circulação, na verdade, liberar muito mais células na circulação e permitir uma oxigenação melhor dos tecidos. Sem novidade? Tranquilo? Legal. Outras coisas que acontecem. O aumento do fluxo sanguíneo aqui, ele é, vamos dizer assim, consequência do próprio aumento do débito cardíaco. E normalmente vocês lembram da taquipneia, porque realmente frequência respiratória e frequência cardíaca são coisas intimamente ligadas. Ver cada vez mais isso, inclusive nas próprias doenças. Para facilitar esse volume de ar que precisa inspirar, ele também faz um relaxamento de bronco. Isso vai fazer com que haja uma entrada de ar muito mais fácil, com muito menos esforço respiratório. Tudo isso daqui é sinal do sistema nervoso simpático. Dá uma olhadinha aqui e me fala o que eu consigo medir facilmente. Quero avaliar, só quero medir facilmente. O que eu consigo medir facilmente? Frequência respiratória. O restante todo aqui não é prático para ser medido. Vocês vão ver que isso depois se torna um problema para a gente também. Tá bom? Vamos lá. E se for uma questão de sistema nervoso parasimpático? A primeira coisa que a gente lembra do sistema nervoso parasimpático é que ele funciona como se fosse um mecanismo regulatório do sistema nervoso simpático. Como eu comentei com vocês, ele vai ter aqui como principais ações simplesmente fazer uma brade, tentando recuperar esse animal daquele ataque, tá certo? E com isso ele vai acabar reduzindo o débito cardíaco. Até aqui eu sei que não tem novidade para vocês. A novidade talvez seja, que tipo de animais vão ativar sistema nervoso parasimpático numa situação de estresse ao invés de sistema nervoso simpático? Não tem aquela cabra que desmaia? Você já viu a cabra que desmaia? Já viram isso? ela faz uma ativação parasimpática muito, muito, muito, muito bruta naquela situação. É por isso que ela apaga. Né? Não sei se vocês viram, inclusive tem um vídeo que eles fazem com um rebanho de cabra com guarda-chuva, vocês já viram? É ativação parasimpática. Tem alguns animais que é mais fácil perceber isso ainda. Aqueles que se fingem de morto? Aqueles que se fingem de morto. Ele vai para uma determinada situação onde para ele a melhor alternativa é se fingir de morto. Não vai dar para lutar. Não vai dar para fugir. Então a regra. Larga, morri. É uma alternativa. É uma alternativa. Inclusive, vocês acompanham o Fantástico? Vocês não viram do ataque de cachorro lá? Tá falando, se finge de morto? Se finge de morto, cacete. Vou correr, vou pegar e sair embora. Quer nem saber. Vamos lá. Então, pessoal, como é que a gente faz a misturação do sistema nervoso autônomo? A gente comentou algumas coisas, vamos pensar em algumas. Normalmente, as misturações que a gente consegue fazer do sistema nervoso autônomo para indicação de bem-estar animal, tem algumas restrições. Uma delas, tá lá, ó, ele serve para alterações que são muito agudas. Porque do mesmo jeito que você toma um susto e o seu coração dispara, segundos depois ele volta ao normal. Aquela pessoa que toma um susto, precisa sentar duas horas chorando, aquele é fricote. Deve ter escuro. Na verdade, se você parar de pegar a frequência cardíaca dessa pessoa, se ela for uma pessoa rígida, saudável, ela volta rapidamente ao normal. Mais do que isso, as respostas hormonais nessa situação, elas voltam muito rápido. Nós vamos falar um pouquinho sobre a característica da catecolamina. Outra coisa, se eu tenho várias alterações contínuas do sistema nervoso autônomo, ou seja, várias vezes isso está acontecendo, eu tomo um sustinho, é algo quase terapêutico, um sustinho por hora todo dia, um sustinho por hora, o que vai acabar acontecendo? Em algum momento o seu organismo vai sentir que aquilo é uma situação normal para você, você vive aquilo, então ele vai fazer o melhor que ele puder para você, ele vai se adaptar àquilo, ele vai fazer uma adaptação tecidual. É por isso que pessoas que têm estresse crônico ficam, por exemplo, hipertensas. Todo o tempo o cara passa por aqui, ele vai começar a entender o seguinte, esse cara precisa de frequência cardíaca alta, ele precisa de débito cardíaco alto. Por quê? Porque ele está toda hora fazendo isso, então ele precisa disso. E aí o organismo vai falar, vou fazer o melhor para ele, vou me adaptar. A mesma coisa vai acontecer com os animais. Vocês vão ver que estímulos estressores que são muito contínuos, estímulos estressores que acontecem várias vezes acabam promovendo mudanças tecidoais que a gente vai conseguir ler em algumas situações. Por exemplo, animais que ficam hipertensos. A gente consegue perceber, olha, esse animal se tornou hipertenso e aí a gente vai avaliar em termos de história o que isso pode ter acontecido, por que isso aconteceu, tá bom? Então, duas situações. Quando eu falo simplesmente numa resposta do sistema nervoso autônomo, algo que acontece rapidamente, vocês vão perceber que ele só serve para aquela alteração que é muito aguda. Aconteceu agora, e eu estou pedindo agora, aí eu vou perceber. Agora, se for uma questão de continuidade, isso acontece muitas vezes, e aí eu começo então a enxergar essa adaptação tecidual como uma medida crônica de alteração do bem-estar. Alguma coisa está acontecendo com o bem-estar desse animal tantas vezes, que ele tem um estímulo estressor tão constante, que vai fazer com que haja uma adaptação tecidual que funciona. Tudo bem? Beleza. Bom, para fazer essa mensuração, então, pessoal, a gente tem algumas mensurações que a gente chama de medidas diretas e outras que são indiretas. Nas medições diretas, nós vamos no que é mais fácil ali, ó. Frequência cardíaca, pressão sanguínea, que nos animais às vezes nem é tão simples assim. Muitas vezes precisa ser invasiva demais, se qual é o problema disso. Frequência respiratória. Lembra que a gente mostrou que a partir do sistema nervoso simpático, logo de cara, na primeira ativação, você já tem liberação de catecolamina? Então, se eu medir catecolamina, eu estou fazendo uma medição direta daquela situação. E eu tenho medições que são medições indiretas. É aquilo que vai acontecer em função de tudo isso estar acontecendo. Se você permanecer muito tempo com taquicardia, com pressão alta, com taquipneia, níveis elevados de catecolamina, você começa a ter uma adaptação que é uma mudança no perfil das adrenais. Principalmente ali toda a questão de produção hormonal das adrenais vai mudando e vai tornando isso uma questão, como eu falei para vocês, de adaptação. Ele entendeu que aquilo acontece muito e agora é melhor adaptar. Quando acontece, eu faço uma medição direta. Quando acontece demais, eu vou ver como o organismo se comportou diante daquilo, é uma medição indireta. Tudo tudo bem? Tá muito rápido? Tá de boa? Então, beleza. Vamos lá. O que é pró e o que é contra dentro dessas avaliações de técnicas de mensuração? A gente tem três pontos para avaliar. A gente precisa saber o quanto essa sua técnica de avaliação ela é invasiva. Ou seja, quanto invasivo realmente é esse procedimento. Eu preciso saber o quanto ele é restritivo. Ou seja, quanto de contenção eu preciso fazer para trabalhar com aquela técnica. E eu preciso saber o quanto há de perturbação. Ou seja, o quanto a própria técnica interfere na leitura do dado. Quando a gente pega algo que é muito simples, a gente vai perceber que os impactos em termos de pró e contra aqui são muito pequenos. Quando a gente pega algo mais elaborado, vai perceber que muitas vezes a própria ação é que é o causador da alteração. E aí você não pode utilizar aquilo como recurso. Vai ficar mais claro. Vamos lá. Para a frequência cardíaca, então, por exemplo, a partir ali da alteração do bem-estar, a gente pode ter tanto um aumento de frequência cardíaca naqueles animais que têm ações mais reativas, ativação do sistema nervoso simpático, como a gente pode ter animais que apresentem brádio, nos animais que tendem a ter reações que a gente chama de respostas mais passivas, aquele animal que fica parado, como a gente já tinha comentado. No caso, por exemplo, dos ovinos, a gente viu bastante experimentos com ovinos, essa linha de experimento ainda é a mesma. Olha só, quando você expõe um ovino a uma pessoa estranha, ele já sobe ali o batimento cardíaco dele em 45 batimentos por minuto. Se você expõe ele a uma pessoa estranha com um cão, isso sobe para mais de 80. O que está acontecendo? Ele está lendo o estímulo estressor, ativando o sistema nervoso simpático e está te mostrando essa alteração. Então, se eu encontrar um ouvido taquicárdico nessa situação, eu estou fazendo uma medida de alteração de bem-estar aguda. Uma medição aqui, direta. Fui lá, medi a frequência. Olha, subiu a frequência cardíaca dele. Quer dizer que essa situação tem um estímulo estressor. Certo? Bem simplesinho. Em compensação, nos roedores, quando você joga um estímulo estressor, seja ele visual, seja ele uma questão de barulho aqui, ele faz uma redução da frequência cardíaca. É característica dele. É inerente da espécie. Ele consegue fazer isso. É o que a gente chama também aqui, depois de comportamento de mobilização. É isso aqui, ó. Coisa vaga, mas é essa carinha de ai fudeu que ele faz. Tranquilo, paradinho. Certo? Isso é o comportamento de mobilização. Tá? É um meio de fingir de morto. Não tem recurso. Dá pra fugir do gato? Provavelmente ele não consegue. Provavelmente não vai conseguir. Dá pra lutar contra o gato? Pensando em termos de espécie, não simplesmente indivíduo, porque esse pode ser um gato bocó e um gato super. Mas pensando em termos de espécie, essa situação para ele é a melhor. E aí ele desenvolve isso, na verdade, como comportamento natural da espécie. Nós falamos de aumento de frequência e diminuição de frequência. Tudo isso é agudo. Aquilo que eu meço e percebo naquele momento. É diferente de uma adaptação tecidual. Uma adaptação tecidual é uma medida mais crônica. Então, olha só, uma arritmia cardíaca, por exemplo, que acontece no animal por diversos estímulos estressores, é uma medida crônica de bem-estar. É uma adaptação tecidual, como a gente tinha comentado. Experimentação, olha lá. Contenções repetidas em macacos determinam quadros de arritmia. Esse experimento aqui é um experimento bem chato, bem antigo, já tem onde as pessoas pegavam um macaco, colocavam numa gaiola, certo? E eles iam diminuindo o tamanho da gaiola e mudando ele de gaiola ao longo do dia, várias vezes. Então, várias vezes ele era pego, contido, colocado na gaiola. Uma gaiola menor, contido, colocado numa gaiola, contido, colocado. E eles foram vendo que isso sendo feito várias vezes, ao longo de vários dias, determinava uma alteração de adaptação tecidual. Ele ficava com a retinia. Tá? Se não me engano, tem mais um. De Brad, por exemplo, ó, você pega aqui, barulhos e estímulos também repetidos são capazes de causar arritmia em rato. É a mesma coisa. No caso do macaco, ativação do sistema nervoso simpático. No caso do rato, parasimpático. E do mesmo jeito, você leva a adaptação tecidual. Fugiu da linha de normalidade, fugiu da linha de homeostasia, alterou, está alterando sempre, ele adapta o tecido. Está preparado para ficar sempre na linha de homeostasia. aquilo é o normal. Enquanto tiver dentro de uma condição normal, uma frequência cardíaca normal, para ele está tudo certo. Começou a alterar para baixo ou para cima, o organismo começa a entender, talvez esse normal não seja normal, eu preciso me adaptar. E nesse processo de adaptação é que ele faz a adaptação tecidual. No caso aqui que a gente está comentando da arritmia, é uma adaptação tecidual do coração. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Então tá bom. Mensuração de frequência cardíaca como método de avaliação de bem-estar tem então algumas considerações a fazer. Se eu for fazer uma medição direta, ou seja, simplesmente pegar o meu estetoscópio e fazer uma avaliação da frequência cardíaca, por característica, dentro daqueles três pontos que a gente comentou, é invasivo? Não é nada invasivo. Agora, é restritivo? Eu vou ter que segurar o animal para fazer? Eu vou ter que contê-lo para fazer? Vou. Então, eu já tenho que lembrar, se é restritivo, eu estou gerando estímulo excessor. Muitas vezes, quando o animal chega na clínica, você pega o cachorrinho e coloca na mesa e vai lá medir a frequência dele, ele está taquicárdico. Quer dizer que ele tem um problema no coração? Quer dizer que ele esteja com aquela taquicardia constantemente? Não, pode ser só aquela restrição, só aquele estímulo que você está fazendo. É por isso que muitas vezes, ao invés de medir a frequência cardíaca quando o animal chega, você coloca ele na mesa, vai conversar, brinca com ele, faz a anamnese e só depois você vai pensar em fazer a medição de frequência cardíaca. É para ele acalmar. Do mesmo jeito, quando você chega lá, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele encolhe, põe o rabo das pernas, fica durinho lá. Beleza, você já sabe que tem um estímulo estressor. Parabéns, você é o estímulo estressor. Eu não tenho o que fazer. Outra coisa, se ele é restritivo e gera o estímulo estressor, então ele é perturbador. Ou seja, o resultado que eu tenho aqui é influenciado por este ponto. Tudo bem? Quando a gente fala em avaliação de doença, você está pegando todos os dados clínicos, tudo para avaliar. Quando você avalia a avaliação do bem-estar, a gente tem poucos indicadores. Então, tem que ter ideia aqui. A mensuração da frequência cardíaca, simplesmente por estetoscópio, num animal que está se sentindo estressado por você, que está enxergando em você o estímulo estressor, ela é perturbada. Ela não é uma medida física. Tá bom? Olha lá. Eu posso fazer isso também conectando o animal, por exemplo, a um monitor polar. Você sabe o que é isso? Sabe aquela fita que as pessoas usam para correr? Aquilo é um monitor polar. Na verdade, é um tipo de avaliação onde você faz menos restrição. Por fazer menos restrição, ele acaba sendo menos perturbador. Você altera menos o resultado. Alguma coisa sempre altera, porque tem um limite. Tem um limite de leitura. Os monitores polares que a gente consegue utilizar em animais não tem uma amplitude muito grande de leitura, tem que ficar próximo. Mas de qualquer forma você não está em cima, você não está segurando, você não está com o esteto lá, ele acaba sendo menos perturbador, tá? Ou você pode fazer isso através de uma avaliação remota. Quando você vai, por exemplo, e coloca um holter no animal, a gente hoje já começou já há algum tempo a colocar holter nos animais numa boa. Legal, ele tende a ser nada invasivo, muito pouco restritivo e aí, por consequência, muito pouco perturbador. Eu perdi mais tempo falando desta, só para a gente entender. Para cada indicador que a gente for utilizar, eu preciso pensar nos três itens. Porque na grande maioria das vezes a gente interfere de alguma forma. Tá? Então, olha, fiz lá a medição, está todo mundo taquicárdico. Hoje, com toda a minha habilidade com um gato, se eu for num gatinho medir frequência cardíaca, o que vai acontecer? Vai parecer que todo mundo está lascado. Porque vai ficar todo mundo taquicárdico, até eu. É uma questão de habilidade e é uma questão de ser muito restritivo, porque alguém vai ter que segurar ele para valer, porque gato é um bicho do cão, e perturbador. Já que vai segurar, já que vai fazer uma restrição forçada, ele vai alterar a frequência pela restrição. E aí eu vou estar medindo simplesmente a alteração que eu mesmo estou causando e já perdi o meu parâmetro se aquilo era ou não um bom indicador de bem-estar. Tudo bem? Outra possibilidade aqui correlacionada então à pressão sanguínea, e aí a pressão sanguínea é aquilo que eu comentei com vocês. Ele já é uma medida crônica de bem-estar. Por as diversas vezes que você teve alteração de frequência, ele passa então a uma adaptação tecidual, e essa adaptação tecidual determina, uma, por exemplo, um aumento de pressão arterial. Essa questão do aumento da pressão, a gente consegue perceber em alguns experimentos. Eu tento trazer na forma de experimento, porque já que a gente tem alguma subjetividade, a gente usa o que está mais bem documentado, e a gente percebe aqui, ó, quando você tem camundongos, a história aqui é assim, ó, camundongo macho, mantido em grupo, eles têm os níveis de pressão mais elevados quando comparados com animais que não são mantidos em grupo. Porque ele faz disputa. Se ele faz disputa, para ele é estímulo estressor. Então, se ele tem vários estímulos estressores, ele faz adaptação e ele vai ficar com aumento de pressão sanguínea sempre. Se isso for mantido por muito tempo, ele faz isso de uma forma crônica e fica hipertenso. Tá? Ó, a mesma coisa. Imobilização diária, também errado, faz aumento de pressão. Sempre a mesma história. Tem uma linha que é a linha do normal, onde tudo está dentro da homeostase. Se isso começa a alterar, primeiro eu tenho uma medida aguda, olha, está alterando a frequência, e se isso se permanecendo, acontecendo várias vezes, eu entendo que precisou de uma adaptação do organismo para aquilo. Ele começa a entender que é melhor aqui em cima e não mais aqui. Como ele faz essa adaptação, eu tenho uma medida, de repente, de pressão sanguínea alterada por mais tempo, é uma adaptação residual, é uma medida crônica. Tranquilo? Então vamos lá. A mesma coisa, vamos medir então bem-estar, vamos medir através da pressão sanguínea e vamos avaliar pelos três pontos. Tá lá. Se eu fizer isso via esfigmomanômetro, é invasivo? Não. É restritivo? Tem que segurar o animal e tem que fazer. E se for restritivo, provavelmente será perturbador. Tudo bem? E eu posso fazer isso por cateterização arterial. Eu posso ir lá cateterizar uma artéria e deixar medindo. O que vai acontecer? Primeiro de tudo, é bastante invasivo. A gente normalmente faz isso em animais que estão anestesiados. A gente faz isso de repente para controlar a pressão sanguínea durante o processo de anestesia. É restritivo, é lógico, ele não vai poder sair andando por aí com uma artéria cateterizada. Só a partir do momento que eu fiz isso, que ele já está cateterizado, se eu mantiver esse animal durante algum tempo parado, ele deixa de ser perturbador. A medida vai ser verdadeira. Olha, está lá, está na mesa, está cateterizado, deixa ele aí, pronto, daqui a um tempinho, provavelmente a medida que eu vou ver é uma medida que é mais real. Tá bom? É por isso que eu falei para vocês, pressão sanguínea, apesar de ser uma coisa que é tão simples na medicina dos humanos, por exemplo, olha, vou lá, não, vou medir minha pressão, você vai ver que para os animais realmente é um pouquinho mais chato. A gente tem outros mecanismos, mas é realmente já um pouquinho mais chato. Tá bom? Em grandes animais, por exemplo, em bovinos, só por cateterização ou por doping. Tá? Não temos outra opção. E em cães, com doping, aí tem algumas outras possibilidades, pessoal fazendo base de cauda com doping, conseguindo resultados melhores do que a gente tem em grandes animais. Mas animais não funcionam ainda. Vamos lá. Quanto à frequência respiratória? É uma observação bastante fácil, tá certo? Inclusive aqui, é o tipo da coisa, eu não sei se vocês vão lembrar lá de práticas veterinárias, mas uma das formas para vocês que a gente poderia medir frequência cardíaca é simplesmente observando. Cardíaca não, desculpa, respiratória, simplesmente observando. Em outras espécies não é diferente. Se eu coloco um animal sob minha inspeção ali e tento contar, provavelmente eu vou conseguir. Então isso facilita bastante. Então vamos lá. Mostrando aqui o experimento, dizendo que a frequência respiratória de cordeiros aumenta depois de corte de cauda ou castração. É óbvio, se o espessor super agudo aqui e eu vou enxergar uma resposta. Aumentou só a frequência respiratória desse animal? Nesse momento, o que mais aumentou? Frequência cardíaca, extremamente ligada. O que mais aumentou? Tudo que a gente falou até agora, aumentou a pressão sanguínea. Tá certo? Será que ele fez midríase? É mecanismo de fulgurante. Tá? E quanto às catecolaminas? Aqui tem alguma coisa um pouco mais importante para a gente comentar. A gente já sabe que dentro do processo de estresse, você tem o aumento de catecolamina. Eu mostrei isso para vocês lá pela ativação do sistema nervoso simpático. Então tem aumento. Isso quer dizer então que se eu medir catecolamina no animal, eu estou medindo se tem ou não uma alteração a partir do estímulo estressor, independente de qual seja? Olha, eu estou. Só que quando a gente fala em bem-estar, a gente tem que lembrar de algumas coisas que são importantes. Primeiro de tudo, a gente tem liberação tanto de adrenalina como de noradrenalina. Os dois são catecolaminas. E cada uma dessas catecolaminas tem uma determinada especificidade. Então, se o estímulo for físico, a tendência é que haja um aumento maior de noradrenalina. Se o estímulo for psicológico, a tendência é que o aumento seja maior de adrenalina. Por que isso é importante? A hora que você vai definir o que você vai medir, você tem que saber qual é o estímulo que você acha que está presente. Eu posso simplesmente ir lá e falar o seguinte, olha, eu vou medir a adrenalina, porque eu acho que esse animal está ativando várias vezes o sistema nervoso simpático e eu vou medir a adrenalina. Se ele estiver ativando isso por um fator físico, na adrenalina, eu não vou medir. Vai dar normal. Agora, se eu estiver medindo algo que eu acho que é um fator psicológico, olha, está sendo imposto várias vezes uma condição psicológica ruim para ele. E aí, então, eu vou fazer com a adrenalina e vou achar o resultado alterado. Aqui é uma questão de saber escolher o que você precisa. Catecolamina, tudo é. Agora, você acha que o estímulo é principalmente psicológico? Então tem que medir via adrenalina. Se você acha que o estímulo é principalmente físico, tem que medir via noradrenalina. Parece mais simples do que é. Porque além de eu ter que escolher exatamente qual é a catecolamina que eu quero, eu preciso ser muito hábil nisso. Por quê? Ela é uma medida de estado muito agudo do bem-estar. Muito agudo. Eles liberam a catecolamina muito rápido. Então, ó, em torno de 1 a 2 segundos depois do estímulo, ele já liberou. E além disso, ela tem uma meia-vida muito curta. Então, em torno de 1 minuto depois, ela já está sumindo da circulação. Para vocês, é muito agudo. Então, pensa aí, olha, eu quero saber se esse animal tem ou não tem uma alteração na liberação de catecolamina. Então tá bom, vou pegar o meu ratinho, peguei. A hora que eu peguei, já liberou catecolamina. Altamente perturbador, certo? Já liberou. A hora que ele liberou, eu vou falar, bom, mas então eu vou medir o quanto eu estou estressando. Vou pegar aqui, já acabou. Ele já liberou em 1, 2 segundos. Agora, até eu pegar isso daqui, efetivamente, ir lá, pegar a veia, conseguir medir, quanto tempo isso vai durar na circulação? Em torno de 1 minuto. Ou seja, depois de 1 minuto do fato, isso já sumiu. Por isso que a gente só usa a catecolamina para medição de bem-estar em experimento. Não dá para utilizar de uma maneira mais prática do que isso, tá? Bom, aqui então, só mostrando aqui de novo alguns experimentos. Ele está mostrando lá, ó, que os níveis de catecolamina sobem nos ratos quando você tem, por exemplo, uma abertura de porta de gaiola, uma mudança de manejo. Quando você faz imobilização, isso chega a subir 40 vezes, tá bom? Aqui a questão é, ele vai subir, a gente já sabe. É esperado, a gente já entendeu por que lá dentro do sistema nervoso simpático isso tem realmente que acontecer. Ele vai subir, só que a questão é, para eu poder medir isso, eu tenho que preparar realmente uma operação de guerra, porque é muito rápido. Teve o estímulo estressor, 1 a 2 segundos depois já liberou. Depois de mais ou menos 1 minuto, isso já sumiu da circulação. Eu já não acho mais o sinal do que eu tinha visto, tá bom? O outro experimento de baixo mostra uma alteração que é mais psicológica. Olha só, quando se coloca cobaias para ligar, se você pega o que venceu, ele tem um nível de catecolamina mais, o vencido tem um nível de catecolamina mais alto do que aquele que venceu. Então, a gente mostra aqui que o nível de catecolamina está muito mais correlacionado com uma situação que é psicológica do que física. De novo, dentro daquele mesmo intervalo de tempo, com 1 a 2 segundos para liberar, e depois que liberou, no máximo aí 1 minuto e meio de vida, de meia vida do hormônio na circulação. Só serve experimental, tá bom? Vamos fazer a mesma avaliação então para a catecolamina, quanto aos métodos aí de obtenção. Tá lá, eu posso obter catecolamina via cateterização. É invasivo, perturbador aqui, ele tende a ser um pouco, mas a grande questão é que ele também é muito restritivo. Depois que você cateterizou, se você deixar ele parado por um tempo, ele vai deixar de ser perturbador. Em compensação, se eu deixar parado por um tempo, eu sei que a meia-vida da catecolamina é muito curta e eu provavelmente não vou mais encontrar. Tá bom? Existe a possibilidade de fazer isso via urina, é por cateterização. E é por isso que, de alguma forma, a gente acaba tendo que considerar que há alteração também. Ou eu posso tentar fazer isso direto em urina coletada, não via cateterização. Só que os resultados que a gente tem hoje já se sabe que estão alterados nessa situação. Então, acaba sendo difícil para utilizar também. E a outra possibilidade, então, é fazer isso por necrópsia. Por necrópsia ele é legal, porque realmente, depois que já morreu, não é nada invasivo, já está morto, tá certo? Restritivo também não, nem perturbador. A questão é, qual foi o manejo da morte? Se você entrou aí por um processo de eutanásia, esse animal foi estimulado e de repente foi levado para eutanásia, você vai encontrar alteração, não do bem-estar ou não da catecolamina que você queria anteriormente, mas sim daquele episódio de eutanásia. E aí você então perdeu a sua análise. De novo, como medida, pensando em medida de bem-estar, a catecolamina ela pode até servir realmente como uma mensuração de uma alteração muito aguda do bem-estar. Por isso a gente só consegue utilizá-la praticamente de maneira experimental, tá bom? Se vocês lembrarem, lá de início a gente falou, olha, tem uma ativação do sistema nervoso, e aí eu tenho o sistema nervoso autônomo, e eu tenho respostas que são respostas neuroendócrinas. As respostas neuroendócrinas para a gente medir, tem um perfil já bastante diferente, porque até agora, tudo que a gente comentou, estava muito mais correlacionada com sinal nervoso, então com fibra nervosa, e por isso sinais muito rápidos. Quando a gente fala em resposta neuroendócrina, a gente está falando aqui no mecanismo hormonal, onde você tem que ter o estímulo de uma glândula, a liberação, e aí por isso você tem características um pouco mais fáceis de serem mensuradas. O principal eixo que está envolvido nas alterações de bem-estar é o eixo hipotálamo-hipófise. Normalmente, hipotálamo-hipófise é adrenal. Existem vários e vários trabalhos mostrando que, evidentemente, o eixo hipotálamo-hipófise gonadal também vai ser alterado em função do bem-estar. Dificilmente você vai encontrar pessoas reproduzindo ativamente que estejam com uma condição de bem-estar que não seja, no mínimo, minimamente satisfatória, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Esse eixo, ele vai ser responsável também por mudar, na verdade, a mobilização de energia. A gente vai perceber que vai haver uma conversão, então, em termos de catabolismo e anabolismo, que é muito pouco importante dentro dos experimentos, a não ser que seja algo de uma maneira muito crônica. Você vai falar de uma pessoa, por exemplo, que está perdendo peso em função do bem-estar, que normalmente, para a gente, isso não é muito comum. A gente compensa com alterações de bem-estar, normalmente, com ingestão de alimento, por ter essa mudança de mobilização, mas não acontece a mesma coisa nos animais. Animais são expostos a condições de bem-estar muito ruim por períodos prolongados, tendem a fazer, por exemplo, processos de aquecimento. Tá? Então vamos lá, vamos entender essa paradinha. Como eu falei para vocês, ele não é tão imediato, ele não é tão rápido quanto o sistema nervoso autônomo. E aqui ele vai servir então de medida de mudança aguda, mas não tem mais aquela característica que eu falei para vocês de ser muito, mas muito agudo. Tem uma mudança no perfil. Olha só, o principal hormônio correlacionado aqui no mecanismo de estresse são os corticoides. Corticoide, através da liberação hipotálamo, hipófise e adrenal, liberou corticoide na circulação. Esse cortisol que está na circulação, ele tem um processo de liberação muito mais lento do que o processo de liberação da catecolamina. A gente vai falar entre 2 a 10 minutos. E aí, então, você tem todo esse tempo para poder medir. Se eu criei o estímulo estressor agora, eu sei que daqui 10 minutos ele ainda estará presente. Não o estímulo, mas a alteração causada por ele, que é a alteração que a gente está tentando medir. É diferente da história da catecolamina. Aconteceu agora, liberou e acabou. Aqui não. Ele permanece por mais tempo. Dependendo da severidade desse estímulo, ele pode, inclusive, permanecer alto por muito tempo. Vocês vão perceber que pessoas, por exemplo, que têm um perfil muito estressado, permanecem com níveis de cortisol alto o tempo todo. Inclusive, se você prestar atenção por perfil em pessoas que são muito estressadas, as pessoas têm barriga. A barriga vem em função de deposição de gordura localizada em função da ideia do cortisol. Pessoas mais estressadas têm mais gordura abdominal. Isso é normal. Eu malho muito. Eu tiro o abdômen, estou estressado. Então vamos lá. Dentro dos glicocorticoides, pessoal, existe também uma espécie de especificidade. A gente tem que se preocupar aqui em qual glicocorticoide medir em cada espécie. Então, no caso dos humanos, por exemplo, a gente vai falar aqui de cortisol. No caso dos macacos também, suínos. Em compensação, nos animais de experimentação, a grande maioria deles a gente trabalha com corticosterona, que é diferente do cortisol, principalmente na hora de você montar o seu kit de experimento, na hora de você montar o seu kit de avaliação. Tá bom? Vamos? Bom, como eu falei para vocês, então ele vai ser útil com uma medida aqui direta e aguda. Dá para medir agudo, 2 a 10 minutos é suficiente ali para ele ter um processo de liberação, e ele vai permanecer por algum tempo. Se ele se tornar crônico, ele vai estar presente somente nas espécies que têm dificuldade de fazer o feedback negativo do eixo. O que acontece? A partir do momento que você tem a liberação de cortisol e essa liberação de cortisol chegou a um determinado nível, ele dá um feedback negativo e fala, para com o cortisol está alto. A questão, como a gente viu lá, é que depois que ele liberou, ele pode permanecer por muitas horas ativo na circulação. Então você vai encontrar algumas espécies que por característica mantém cortisol alto. A grande maioria mantém por um tempo, diminui e se não tiver novo estímulo, acaba. Tá bom? Aqui são alguns exemplos, dentro do que a gente já havia conversado. Aquele mesmo experimentinho lá dos cordeiros, mostrando que o cortisol fica aumentado nessas situações. Então, tanto a ativação do sistema nervoso autônomo a gente conseguiu ver, como consegue enxergar também aqui as alterações correlacionadas à resposta neuroendócrina, que esse animal tem uma alteração do bem-estar bastante significativa. E aqui, fazendo o mesmo tipo de avaliação, só que em ratos. Tá? Então, mostrando que após aí um confronto agressivo também, ele tem um aumento inicial ali, ó, o vencedor tem um aumento inicial do cortisol, e depois isso baixa. Já no animal que foi vencido, ele aumenta e depois, por característica, ele não abaixa. Isso tem a ver, de novo, com aquela questão de adaptação que eu comentei com vocês. Se o estímulo ele é simplesmente físico ou psicológico. Quando ele é psicológico, ele perdura. Quando ele é físico, ele é momentâneo. E é por isso que a gente consegue perceber essa diferença no comportamento do hormônio entre os animais que foram os vencedores e os que foram vencidos. É quase como se fosse assim, vergonha deixa o cortisol alto. Entendeu? Ele apanhou, então ele fica com o cortisol alto. Tá bom? A gente faz a mesma avaliação, então, aqui, quanto à medição, que são os três pontos. Invasividade, se é restritivo ou se é perturbador. Existe a possibilidade de fazer isso via plasma. Lógico, para coletar o sangue isso será algo invasivo. Ele pode ser mais restritivo ou menos restritivo, dependendo da forma que eu estiver fazendo. E perturbador, ele tende a ser, quanto mais restritivo, mais perturbador. Fez o estímulo, a tendência é que ele altere de alguma forma. Existe a possibilidade de fazer isso em saliva, tá? A questão de fazer em saliva só é que os resultados que a gente tem visto também nas avaliações de saliva, elas não batem 100% com o que acontece no plasma. Então, talvez ele não seja fidedigno do organismo como um todo. Tá? Isso está sendo bastante discutido. E você pode fazer isso via urina e fezes, que é o que é feito, por exemplo, no zoológico. É o que é feito com animais selvagens, animais silvestres, na verdade. Se você pegar aqui grandes felinos, por exemplo, tem um trabalho sendo feito ainda hoje no Brasil, esse trabalho já tem uns 8 anos, onde eles estão coletando fezes de felinos nas matas e avaliando o nível de cortisol nas fezes para saber como que é o estímulo, na verdade, como que está a condição desses felinos dentro das matas. Eles fazem medição de cortisol nas fezes e bate igualzinho, tem uma relação, óbvio, que exatamente as concentrações são a mesma, mas a relação ela é perfeita com a relação do plasma. Quando sobe no plasma, sobe nas fezes, quando diminui no plasma, diminui nas fezes. Tá? Fora isso, pessoal, a gente tem outras duas possibilidades aqui que também são respostas a alterações neuroendócrinas, que é a medição de temperatura e a adaptação dos órgãos. A adaptação dos órgãos segue a mesma regra que a gente comentou com o sistema nervoso autônomo. Quando você tem várias vezes o mesmo estímulo ali, ele entende que então aquele estímulo passa a ser o normal e ele se adapta para receber aquilo. A temperatura, existem alguns poucos experimentos que mostram, tá certo? Mas sempre que você tem uma alteração de bem-estar, não faz uma hipertermia inicial. Essa hipertermia era uma questão de adaptação neuroendócrina. Você tem uma liberação hormonal, uma mudança no perfil hormonal ali, principalmente em região de hipotálamo, que faz com que haja então um aumento de temperatura. Quando a gente for falar sobre neonatologia em clínica, a gente explora mais o assunto com um pouco mais de detalhe. Mas a questão aqui é o seguinte, tem uma alteração de bem-estar? Legal, então pode haver uma alteração hipertérmica nesse animal, tá? E a adaptação de órgãos, como eu falei para vocês, são medidas mais crônicas da alteração do bem-estar. Você tem um animal que tem uma mudança no perfil de bem-estar. Se ele teve essa mudança e aquilo passou a ser para ele o que é normal a partir de agora, ele se adapta àquilo e forma uma adaptação do órgão, forma uma adaptação do tecido. Eu já falei algumas vezes, mas só para não correr o risco disso tocar fora, mais ou menos assim, ele tinha uma frequência cardíaca normal aqui, ó. Ele tinha uma liberação de hormônio normal aqui, ó. Ele tinha uma atividade adrenal normal neste nível. De repente, ele começa a sofrer vários estímulos e passa a ficar cada vez mais alto. O que ele começa a entender o organismo? Esta situação passa a ser muito mais comum para ele do que esta. Então ele começa a entender que isto é melhor do que isso. E ele adapta o tecido para ser assim e não mais assim. É por isso que alterações servem como medição de alteração crônica. E o fato de você ter essa alteração crônica vai te mostrando então isso como uma adaptação tecidual, uma mudança no órgão. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Professor, e essa adaptação do órgão talvez não seja necessária nenhuma intervenção, né? Na verdade, normalmente a gente não tem essa possibilidade de intervenção. Pense o seguinte. Então, mas pense o seguinte, por exemplo, uma hipertrofia, por exemplo, de adrenal. A gente tem muito poucas alternativas. Ou eu vou fazer, de repente, um bloqueio desse hormônio adrenal que está sendo liberado a mais, posso pensar em fazer isso. Ou eu tenho muito pouco a fazer, vou fazer o quê? Eu vou tirar, de repente, esse adrenal do animal? Acabam sendo, as medidas acabam sendo muito brutas quando você tem uma alteração realmente da formação do tecido, né? Pensando na pressão arterial, se eu tivesse uma pressão alta, você falaria, principalmente, de repente, passa a passar mal, porque não é passar. Depende. Olha só. Essa questão, por exemplo, da pressão arterial, vamos pegar qualquer exemplo, independente desse. Você tem um animal que tem uma pressão arterial alta porque ele se adaptou, o organismo dele se adaptou àquela condição. Se eu baixo a pressão, pode ser que ele descompense. Isso está correto. Mas pensa agora nessa situação. Ele estava normal. Ele passa a ter uma alteração crônica do bem-estar. Ele fez aquilo para se adaptar àquela condição de bem-estar. Ele está fazendo um processo adaptativo. Se eu reverter aquele quadro que leva ele a esse aumento de pressão, eu posso voltar a pressão dele ao normal. A diferença é qual é o fator, tá? Tudo que a gente falou até agora é de alteração fisiológica. Está correlacionado, então, principalmente ali com a ativação do sistema nervoso central, como a gente falou, e a partir dele, dois tipos de adaptação. Sistema nervoso autônomo e resposta neuroendócrina. Quando é sistema nervoso autônomo, simpático ou parasimpático? Por característica de espécie. Espécies, algumas delas ativam o sistema simpático e outras ativam o sistema parasimpático. Tanto faz em qual dos dois sistemas de ativação, eu posso medir isso diretamente, por exemplo, através de frequências, como a gente comentou, ou eu posso medir isso de maneira indireta, considerando alterações teciduais. Lembrem sempre que as alterações tessituais têm uma característica de ser medidas mais crônicas. Algo que mudou, realmente mudou, e ele teve que se adaptar. Além dessas possibilidades aqui, a gente tem a possibilidade de uma medição hormonal, e aí a gente vai fazer isso. Tanto no sistema nervoso autônomo via catecolamina, que a gente pode chamar de hormônio aqui, pode chamar de neurotransmissor, se vocês quiserem, ou via neuroendócrino, pensando ali principalmente nas alterações do cortisol. Foi isso que a gente falou até agora, certo? Legal. A outra possibilidade que a gente tem a partir do estresse, são aqueles sinais que são comportamentais. Os sinais comportamentais, eu também consigo perceber a diferença. O que a gente vai discutir agora rapidinho, então, é que sinais comportamentais eu posso utilizar, e muito mais do que isso, a gente tem praticamente só quatro formas de fazer isso. Nós vamos passar por elas, é mais rápido do que o outro, fiquem tranquilos. E a gente já... Então, só uma parte fisiológica. Como eu consigo saber fisiológico e não patológico? Na verdade, a gente não vai saber. Na verdade, a gente não vai saber. A gente vai ter que entender o seguinte, se você tem uma mudança a partir do estímulo estressor e ele mudou a homeostase, aquilo é patológico. Porque fisiológico seria dentro de um grau de normalidade, aquilo é normal. A partir do momento que tem um estímulo estressor, ele é patológico. Então pensa assim, se eu pego algo, eu peguei um cachorrinho que está super bem, ele está ótimo, pus ele na mesa, fui lá medir a frequência dele, opa, está taquicardia. Agora, ele só tem este sinal. Ele é isolado de todo o restante. Então, é de novo a minha avaliação perturbadora. Quando eu estou fazendo, eu estou perturbando o sinal, eu estou lendo o sinal errado. Agora, saber se isso é patológico ou fisiológico é muito mais uma questão do indivíduo como um todo do que exclusivamente no sinal. Um sinal sozinho, ele diz muito pouco. Agora, todos os sinais podem dizer se aquilo é um problema realmente ou não. Senão realmente fica muito vago, senão não vou saber. Tá? Se eu pegar um único sinal, olha, essa taquicardia. É patológico ou fisiológico? Só tem a taquicardia? Né? Então, cara, não sei. Como é que tá tudo o resto da vida? Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vou falar um pouquinho, então, sobre os indicadores comportamentais. Tem aqui uma primeira avaliação, que é a diferença entre os, entre os indicadores que são comportamentais e fisiológicos. Evidentemente, há algumas vantagens e algumas desvantagens quando a gente compara um com o outro. As principais vantagens que a gente tem aqui nos indicadores comportamentais, primeiro de tudo, ele é muito pouco invasivo. Se antes eu precisava segurar, perfurar, qualquer coisa, agora eu não preciso. Ele é menos invasivo. Ele também requer menos equipamento. Normalmente as avaliações de comportamento a gente faz por inscrição. É só enxergar. Tá? E por isso tudo pode ser feito em qualquer ambiente. Pode ser feito fora de um laboratório, por exemplo, fora da minha clínica. Vocês vão ver que isso realmente faz diferença. Como desvantagem? Se até agora a gente tinha conseguido voltar para algo que era um pouquinho mais crítico, um pouquinho mais embasado, olha, é a concentração dele, é o número de batimentos. Agora a gente volta de novo para algo que é um pouco mais subjetivo. Ele depende um pouquinho mais da sua interpretação. E se depende da sua interpretação, é óbvio que o meio científico como um todo questiona mais. E isso faz parte do jogo. Sempre que não for algo muito bem medido, eu posso questionar. E é isso que os pesquisadores fazem quando a gente fala de indicadores comportamentais. Bom, quando a gente fala aqui em termos do que é um comportamento animal, o mais importante para mim, pessoal, é entender o seguinte, ó. Isso aqui são algumas escolhas que o animal vai fazer diante dos estímulos que ele está recebendo. Então, ele está recebendo vários estímulos o tempo todo. Como ele vai reagir, como ele vai escolher diante daquilo, é o que é o comportamento dele. Então, se a gente parar para pensar aqui, ó, essas escolhas elas sempre vão ser influenciadas por uma série de coisas que ele não controla. Dificilmente você vai ver uma tartaruga reagindo igual um tubarão. Eles reagem diferente. É inato. É diferente, cada espécie de um jeito. Certo? E algumas coisas têm realmente a ver com estados fisiológicos. Em que momento esse animal está? Uma vaca que está, que a gente chama vaca solteira, a vaca que não está com bezerro no pé, a vaca que não está paridinha, ela reage de um jeito. A vaca que está com bezerro no pé, reage de outro. E além disso, ele vai levar em consideração também todas as experiências anteriores que ele teve com aquele tipo de situação. Eu vou mostrar alguns casos para vocês aqui. Mas olha só, eu gosto de chamar, e a gente tem alguns trabalhos aqui no Brasil que começam a chamar tudo isso daqui, tanto essas respostas inatas, como o estado fisiológico, como as vivências que esse animal teve, de cenário. Então, qual é a escolha que ele toma diante das opções que ele tem, diante do estímulo que ele recebe, baseado no cenário que ele vive? Então, olha lá, só seguindo os exemplos, são espécies diferentes, não são? Eles reagem diferente. Isso é inato. Um lobo não reage que nem um cachorrinho. São diferentes, são espécies diferentes. Ele não escolhe. Ó, agora são raças diferentes. Eu costumo brincar com o Golden, com o Labrador dos outros que passa do meu lado. Eu não costumo brincar com o Rottweiler das pessoas quando elas passam perto de mim. Na verdade, eu dou um passinho pro lado. Vai saber, né? Vai que. Vai que ele olha pra mim e fala desse frango aí que eu peguei. É melhor. Boi é mais previsível. Olha lá. Isso daqui é uma situação bastante complicada. Uma vaca nelore com um bezerrinho mamando. Para entrar lá é bom tomar cuidado. Para perceber que o cara está perto da cerca. Olha lá. Ele já sabe. São quatro passinhos para o sucesso. Olha, um pezinho aqui. Um, dois, três, quatro. Pula. É o tempo. Não vai chegar no quarto. No terceiro vão levar ele já. Vai pegar meio de bunda. Vai pegar ele de bunda, de ladinho. Mas é isso aí. É estado fisiológico. Vacas que estão com bezerros têm um comportamento. Vaca preta tem um comportamento diferente de vaca solteira. Então a gente vai entendendo aí que dependendo do estado fisiológico isso muda. Olha lá. Idade. Isso daqui é um bezerrinho holandês, é uma gracinha. Isso daqui é um touro holandês, é um diabinho chupando manga do avesso. Se bobear aqui, ele pega. Aqui você pode fazer o que você quiser. Então, de novo, é uma questão de estado fisiológico, idade. Tá? Esse bezerrinho aqui, ó, dá pra perceber que isso é um bezerrinho meio do nada, né? Um bezerrinho meio do puro. Olha lá. Alguém distribuiu o boné. E aí, sabe quantas vezes esse bezerro viu alguém na vida? Essa vez. O que ele está entendendo é que o ser humano é um bicho que chega de boné tudo igual e dá uma picada no pescoço dele e some depois. A próxima vez que ele vê um cara de boné, ele vai correr. Ó, eu me lembro como é. Eles aparecem de bando, de bonezinho igual, vem dar uma picada na gente e sai fora. É a experiência anterior. Na verdade, aqui a gente está usando o óculos extremo do extremo, mas não é o que acontece. Chega todo dia a partir de agora na sua casa, quando seu cachorro quer fazer festa, dá um tapa na orelha dele. Você vai ver se vai continuar fazendo isso por muito tempo. Daqui umas 3 semanas, eu falo, a hora que você chegar, ele pula para baixo da pia. Já se esconde. Eu juro que eu não faço isso com o meu cachorro. Eu hoje em dia nem tenho mais cachorro, mas o cachorro da minha mãe, quando eu abri a porta, ele ia para baixo da pia. Eu juro que eu nunca fiz nada com ele. Deve ser uma questão de intimidade. Ele me via, ele ia para baixo da pia. Eu nunca encostei a mão nele, mas ele não gostava. Hein? Faz parte. Bom, pessoal, então aqui é o seguinte. A gente vai medir o bem-estar através aí do comportamento com 4 possibilidades de método. São essas 4 que eu queria discutir com vocês. A primeira delas aqui é a observação do comportamento. Depois é a observação das escolhas. Depois é a observação de que trabalho o animal está disposto a fazer por aquilo. E aí depois, então, os desvios de comportamento normal, que é o que a gente mais vê aí, é o que a gente normalmente está acostumado a medir. Vamos entender isso aqui como acontece. Observação do comportamento, a gente faz através de uma ferramenta que a gente chama de etograma. O etograma, ele faz o seguinte: eu vou gravar um registro desse animal durante algum tempo no ambiente dele. Então, olha só, não precisei tornar isso nem invasivo, não precisei tornar restritivo, e por isso será muito pouco perturbador. Eu vou lá, vou colocar a minha câmera e vou deixar gravando por um tempo X. E depois eu vou avaliar o que a gente chama de repertório de atividades e o tempo que é despedido nesse repertório de atividades. Eu quero saber quantas horas por dia o macaco passa coçando a bunda. Eu filmo e eu vou ver. Olha, ele coça a bunda 18 vezes por dia, 15 minutos cada vez. Isso é etograma. Tá bom? Ó, vamos entender como isso funciona. Isso aqui é uma resposta, na verdade, é um finalzinho do etograma. Então ele pegou aqui alguns animais e mediu quanto tempo ele passava dormindo. Olha, no período noturno, ele passa 44 minutos por hora dormindo. No período diurno, 39 minutos. Isso daqui vai criando o que é uma, vamos dizer assim, como se fosse um parâmetro de normalidade. Ah, então tá fácil, professor. Me dá a tabelinha de parâmetro de normalidade do cachorrinho, que eu vou ver se ele faz isso ou não. Não tem. Não tem. Isso é o que a gente deveria começar a desenvolver. Pensando em comportamento, entender quanto tempo cada animal costuma perder com cada atividade, e depois a gente consegue verificar, olha, o comportamento dele está normal dentro de um parâmetro de espécie. É óbvio que a gente vai ter de novo aqui, né, um comportamento que é gaussiano. Uma parte da população vai se comportar de um jeito diferente para baixo, uma parte da população de um jeito diferente para cima, mas a média deve se comportar muito parecido. Então, quando eu tiver um N legal, eu consigo uma tabela boa para saber se os animais estão fazendo o que deveriam fazer. Se eu conseguir fazer isso, eu posso dizer tranquilamente o comportamento dele naquele momento é normal. A gente não tem essas tabelas. A gente tem vários trabalhos mostrando pequenas atividades, e isso começa, então, agora a ter um volume um pouco maior para a gente conseguir começar a trabalhar. Isso é parte dentro do trabalho de vocês, não do final, mas desse intermediário. Ver, olha, será que existe alguma tabela de comportamento? Tem algum dado importante? Olha, os cães passam 8 horas por dia dormindo. Vamos ver. É isso? Isso a gente começa agora a tentar compilar. Tem alguns dados que a gente tem e outros não. Tá bom? Para fazer isso de uma maneira legal, pessoal, existe uma ferramenta que se chama Etolog. Tá? Eu gosto de mostrar essa ferramenta porque ele é gratuito. É um software desenvolvido pela USP. E ele é gratuito. Está lá na web. Você só precisa baixar o arquivo no seu computador. E o que, que você faz aqui? Você grava o seu vídeo, pega o seu vídeo, joga dentro do programa e ele começa então a passar o vídeo. Você vai lá e cadastra o repertório de atividades. Fala, eu quero dormindo, brigando, coçando o ouvido direito, coçando o ouvido esquerdo, lambendo o cotovelo. Você coloca o que você quer como repertório de atividade. E aí você começa a assistir. Cada vez que ele faz aquilo, você aperta, olha, ele fez 1, agora ele fez 6, agora ele fez o 7, agora ele fez o 2. Você vai jogando, no final ele te dá esta tabelinha, pronto. Quantas vezes ele fez aquilo naquele período e quanto tempo ele gastou em cada uma das atividades. Isso aqui é muito legal. Tem um trabalho desses finais que a gente faz aqui, o pessoal que fez, usou esse programa para fazer trabalho. Fica super legal. Se você tem algum interesse em bem-estar animal, usar uma ferramenta de etograma vai facilitar bastante a sua vida, porque esses apontamentos a gente faz na mão. Grava o vídeo e fica assistindo. falar, arara, subiu um galho. 3 minutos no galho. A arara desceu do galho. E aí você fica lá. Isso daqui ajuda um pouquinho. Fica, ao invés de você ficar sem evento, fica assim. É mais fácil. Tá bom? Então, olha só. Aqui são questões de observação do comportamento. Isso daqui é etograma. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um urso de vida livre. E aqui eu tenho um cativeiro. É normal, é o comportamento normal do urso subir em árvore para procurar alimento. Ele sobe na árvore para procurar alimento. Aqui ele consegue mimetizar este comportamento? Não consegue. Você vai ver que ele pode até tentar, mas ele não consegue. Então a gente sabe que o bem-estar está comprometido. Ele não consegue aqui agir de acordo com o que ele agiria normalmente. Nós vamos cair depois de novo na mesma discussão do quanto isso é importante. Tá bom, ele não sobe na árvore, qual o problema? De repente isso tem uma importância menor ou uma importância maior dependendo da espécie. A questão aqui é, observação de comportamento. Eu começo a comparar o comportamento como deveria ser com o comportamento como é. Tudo bem? Essa é a ideia do etograma. Aqui é um outro exemplo. Aqui a gente tem alguns suínos são criados em meio livre, tá? No que a gente chama de ciscal. E aqui, alguns suínos são criados confinados. Tá bom? Esses animais têm esse repertório de atividades. Eles comem, eles fuçam, eles andam, eles interagem com os outros, eles dormem, eles deitam, eles se banham na lama. Eles fazem tudo isso. Tá? Isso aqui é experimentação. E esses animais que estão aqui dentro, o que, que eles fazem? Eles diminuem a sua variedade de comportamento. Ó. Agora ele só come, dorme e deita. Não tem mais como fazer todos os outros comportamentos que eram naturais para ele. Eu posso dizer então que aqui o bem-estar está alterado? Posso. Eu não posso dizer isso aqui, desumano, que não deveria, que meu Deus do céu, coitado, um pouquinho, nada disso. Eu só posso dizer que ele muda o repertório de atividades em função do confinamento. Então, em termos de observação de comportamento, eu achei algo diferente. Certo? Limitações disso tudo. E essa aqui mostra qual é a principal fragilidade dessa ferramenta. Ela não indica a importância dessa exceção. Olha, tudo bem, ele não fuça. E daí? A vida dele muda porque ele não fuça? Tem algum problema ele não fuçar? Ah, professor, você não está atendendo a liberdade de que ele precisa conseguir exercer o seu comportamento natural. Tudo bem, o que vai acontecer com ele por isso? A gente tem que melhorar a nossa ferramenta para isso. E para isso a gente cria aqui algumas outras questões que vão dar então para a gente aqui o engate para a próxima ferramenta. É, o animal é capaz de se adaptar a essa restrição? Se ele não tiver isso, ele vai viver do mesmo jeito? Além disso, ele pode permanecer satisfeito com aquilo? Vamos lá. A gente consegue fazer então uma segunda tipo de avaliação que a gente chama de avaliação de escolhas. A avaliação de escolhas funciona assim, ó. Eu vou oferecer para o animal uma diversidade de coisas e deixo ele escolher. Muito provavelmente ele vai escolher o que para ele é mais legal. Então, isso a gente faz para tentar ler um pouquinho de quais são as preferências daquele animal. Como é que ele prefere algo? A gente tem um experimento que mostra isso de uma maneira muito clara. Olha lá. Isso aqui é um experimento que foi feito com galinha poedeira. Põe uma galinha poedeira e formavam aqui 4 áreas de ninho. Alguns ninhos aqui eram feitos de piso, duro. Em outros se colocava saco de feijão. Então, um era fofinho e o outro era piso, duro. E aí então, coloca a galinha aqui dentro. Vocês concordam que ela tem opção? Ela pode escolher este ou este? E aí então eles foram lá e avaliaram quantas vezes elas escolheram cada tipo de ninho. Então, lá. Elas olharam muito mais para o ninho de saco de feijão do que para o ninho de piso. É sério que alguém contou a galinha olhando? É sério, é sério. O cara ficou lá. A galinha olhou. A galinha pode olhar. Galinha 3 olhou. Galinha 2 parou. É mais ou menos isso aí, isso é muito legal. Aí depois eles mediram quantas vezes elas foram examinar, ou seja, quantas vezes elas chegaram perto, chegaram a ciscar, mexer ali no ninho. E ó, de novo, elas foram mais no saco de feijão e foram um pouco de piso puro. E depois quantas vezes elas entraram? Olha só, fica muito claro que elas preferem isto do que isto. Eu estou mostrando um pouquinho da importância daquela ação. Olha só, eu já entendi que ele não consegue fuçar. Agora, será que fuçar é tão importante? Será que ele prefere isso ou outra coisa? Então, isso aqui é as técnicas de escolha que a gente faz. Aqui, ó. Você prefere saco de feijão ou você prefere piso puro? Eu prefiro saco de feijão. A galinha falou. Ok? Então, resultado do experimento. Galinhas preferem pôr ovos em ninhos com material solto, que elas possam manipular com seus corpos e patas. É isso que ela preferia. Vamos entender o que faz esse método em relação ao outro. Então, ó, esse aqui fornece informação sobre escolha ou preferência. Só que ele não mostra se o bem-estar fica prejudicado caso ele não tenha aquilo que ele preferia. Tudo bem, eu já entendi que ela prefere ninho de saco de feijão. Agora, se eu tirar o saco de feijão, o que vai acontecer com ela? Ela vai para o piso puro, isso vai mudar a vida dela? Ou seja, eu não tenho uma leitura clara se aquilo é um luxo da galinha ou se é uma necessidade realmente, ela precisa daquilo. Para isso a gente cria mais uma condição. A terceira forma de avaliação é essa, que mostra o seguinte: que trabalho esse animal está disposto para fazer para conseguir aquilo que ele realmente precisa. Por quê? Se for uma questão de luxo, ele vai pensar duas vezes antes de trabalhar por aquilo. Se for dado, ele gosta. Agora, se a galinha tivesse que ir lá buscar o saco de feijão lá do outro lado do galpão e trazer para cá, será que ela ia querer do mesmo jeito? Será que ela realmente precisava daquilo? Então a gente tem uma terceira possibilidade, que é para tentar provar isso. O quanto que o animal está disposto de fazer de trabalho para conseguir aquilo que ele realmente precisa. Se for luxo, ele vai abandonar esse trabalho por muito grande. Se não for luxo, ele vai até o final, ele precisa. Tá bom? Então vamos lá. Mais uma. Vai. A gente tem um experimento que mostra isso. Foi um experimento feito com porcas. É um experimento muito legal. Ele funciona assim, ó. Deixa eu desenhar aqui. Acho que tem na frente. Então olha só. Eles estavam tentando avaliar qual era o trabalho que a porca estava disposta a fazer para conseguir palha para construir um ninho e para conseguir comida. Isso aqui é muito legal porque é o seguinte: comida é uma necessidade, ela precisa. E palha para construir ninho, ela precisa? Não sei. Ó, vamos entender como é que funcionava o experimento para vocês verem o resultado. Então, funcionava isso aqui, ó. Tinha uma sala geral onde os porcos ficavam. E aí você tinha duas placas na parede que travavam, abriam essa trava de porta. Então ela podia vir aqui, encostar na placa e entrar na área que tinha palha, pegar a palha. E ela podia vir aqui, encostar na placa e entrar aqui para comer. Tudo bem? Num primeiro momento, essas portas elas ficaram abertas, completamente abertas. Então elas entravam enquanto elas queriam. Entravam onde queriam, a hora que queriam. Então, se ela quisesse alimento, ela entrava onde alimento. Se ela quisesse palha, entrava onde palha. Não tinha trabalho. Depois, eles foram travar essas portas e agora as portas só abriam com um toque na placa. E aí eles foram aumentando a quantidade de toques necessários na placa para abrir a porta. Então olha só, no primeiro momento, ela tocava uma vez na placa, abria a porta e entrava. Trabalho era pouco. Depois não, ela tinha que tocar várias vezes na placa para a porta abrir. Está aumentando o trabalho. Então olha só, com pouco trabalho, ou seja, com uma pressão só, elas entraram 21 vezes para alimento e 17 para palha. Está mostrando que as duas coisas têm valor muito parecido. Certo? Depois eles aumentaram bastante o trabalho. Essas porcas todas estavam prenhas. Então, conforme chegando mais perto do parto, a tendência é que eu quisesse mais construir um ninho. 2 dias antes do parto, ó, aumentou muito o trabalho. Entrou 11 vezes para comer. E deixa para lá essa história de palha. Não é tão importante assim. Mudou a condição 1 dia antes do parto. Agora eu tenho que construir um ninho. Se eu não construir um ninho, onde é que vai nascer o leitãozinho? Olha lá. Mesmo com muito trabalho, elas acabam em alimento e palha. O que isso quer mostrar para a gente? A motivação. Nesse momento não era uma necessidade absoluta dela. Podia ficar para depois. Então eu não faço esse trabalho. Agora aqui passa a ser uma necessidade. Então está disposto a fazer o trabalho. Isso mostra o grau de importância de cada uma das coisas para o animal. É por isso que a gente fala aqui. É para medir a motivação. Mostra o quanto de trabalho esse animal está disposto para fazer o que ele precisa. Então tá lá. Resultado. Os resultados mostram que a motivação da porca para construir um ninho é muito forte no último dia de gestação. Foi o que a gente viu. Ele aumentou o número de toques no último dia. Da mesma forma, ele tornou quase que importante do mesmo jeito comer e obter a palha para o ninho. tem de avaliação aqui, pessoal, é a avaliação, então, de comportamento anormal. Isso é o que a gente chama de estereotipias. As estereotipias, elas são particulares de cada espécie. Dentro do trabalho que vocês vão fazer, vocês precisam buscar quais são as estereotipias da raça, das espécies que vocês estão trabalhando. Eu vou mostrar alguns para vocês aqui, ó. Isso daqui é um bovino que fica lambendo ferro. Isso é uma estereotipia, tá? O bovino tem umas 4 ou 5 diferentes tipos de estereotipia. Uma delas é lamber ferro, a outra é uma coisa que a gente chama de rolo. A vaca fica enrolando a língua de um lado para o outro. Para lá e para cá, para lá e para cá, só enrolando a língua, tá? Outra é isso aqui que vocês estão vendo aqui, que a gente chama de Neville Sucking. Tem, vocês olharem aqui, o que o bezerro está fazendo é que ele está mamando o umbigo do outro. Tá bom? Umbigo. Às vezes ele se envolve, mama o prepúcio também. Ainda é Neville Sucking, não é viadeza. O que acontece aqui, pessoal, é uma opção, na verdade, dele. Ele faz normalmente isso quando você está com lugares muito cheios. Quando você tem muitos animais, a gente fala aí, quando você tem uma taxa de lotação muito alta, ele começa a mostrar um comportamento anormal. Esse é um comportamento anormal comum dos bovinos. Aqui, ó, é um equino fazendo aerofagia. Ele está engolindo o ar. Isso também é comportamento anormal. Normalmente, o comportamento anormal aparece quando você tem ambientes que são muito estéreis. Ambientes onde o animal não tem nenhum tipo de desafio, distração. Ele passa muitas horas fazendo nada, então ele arruma o que fazer. Normalmente é aí que a gente vai encontrar alterações de estereotipia. Ó, o Neville Sucking que eu comentei com vocês. Tá? Como é que a gente faz, por exemplo, parar de fazer isso? Existe uma focinheira que você coloca no bezerro, prende no nariz dele, como se fosse um piercingzinho de nariz, prende e fica uma plaquinha na frente da boca dele. Quando ele levanta para mamar, a plaquinha fica na frente da boca. E aí ele não consegue. Se mesmo assim ele continuar insistindo muito, existe essa mesma plaquinha que tem umas espículas. E aí então a hora que ele chega para mamar no outro, a hora que encosta, ou sai correndo. E aí ele não mama mais. Tá? Mamar um pouco. Ó. Depois eu mostro para vocês. Isso daqui é um vídeo de um cavalo fazendo aerofagia. Vocês sabem o que é aerofagia? Aerofagia engoliar, né? Ele pode fazer isso com apoio e sem apoio. Isso aqui é um cavalo fazendo aerofagia com apoio. Ele vem aqui, coloca os dentes incisivos aqui na porta da baia e fica engolindo ar. Ele apoia o dente aqui, engolindo ar. E isso é um problema, porque primeiro de tudo, ele realmente faz isso por uma questão de alteração de comportamento. Quer dizer que ele não está com dente aí dentro. Apesar de alguns animais já nascerem com este hábito, parece que não está contente aí dentro. E além disso, o problema é que ele vai distendendo o estômago. Ele vai distendendo o estômago do equino tem dificuldade para voltar gás. Então ele vai distendendo o estômago e faz aqui, normalmente, uma cólica por ar. Tá bom? Aqui é uma outra imagem de um animal que tem o que a gente chama de tique de baia, ou tique de urso, ou tique de marinheiro. Então chama isso de um jeito. Dá para perceber aqui, ó. Aqui é um cavalinho que a gente infiltrou, e como ele estava infiltrado, ele fica na baia por muito tempo. E aí ele começa. De um lado para o outro. Joga pessoas para cá, joga pessoas para lá. Ele fica assim o tempo todo. Tem que abrir a porta da baia, porque senão ele arranca todo o couro do peito e fica raspando na baia. Isso é porque ele não queria ficar dentro da baia. Alteração de comportamento. Ele trabalhava todo dia, né? Competia aqui, a gente treinava ele todo dia. E aí chegou um determinado momento que ele não fazia M nenhuma da vida. Ficava lá o tempo todo fechado. Começou a se irritar com aquilo. Muito tempo, um ambiente muito estéreo. Muito comportamento. Uma alteração de comportamento aqui que é tique de urso, tique de baia ou tique de marinheiro. Tá bom? O que a gente sabe é isso. Quanto mais estéreo for o ambiente, mais estereotipias ele vai fazer. Então, o que a gente percebe só é o seguinte. Um determinado comportamento anormal, uma determinada quantidade de comportamento anormal, pode ser algo muito pouco impactante. Olha, sei lá, ele está de saco cheio de ficar aqui simplesmente. É uma leve frustração, ele queria aquilo e naquele momento ele não faz. Então ele vai ter uma quantidade pequena de estereotipias e a gente pode dizer, olha, isso praticamente não afeta o bem-estar. O bem-estar será afetado quando você tiver uma quantidade muito grande de estereotipias. Quando você tiver algo próximo aí de 40% do tempo ativo que aquele animal tem, ele fazendo estereotipia. Depois, se você tiver a oportunidade, entra na web, joga lá no YouTube, urso polar estereotipia. Tem um urso polar no zoológico, eu tentei jogar o vídeo para cá, mas acabou de cair. Ele fica, ele vai para frente, ele tem uma gruta, ele vai para frente, coloca até a cabeça na gruta e volta. E ele vai de novo. Ele volta. E ele fica o dia inteiro assim. Ele fica assim até machucar o coxinho. Então, isso é uma estereotipia que está afetando o bem-estar de sobremaneira. É muito mais que 40% do tempo ativo. Se vocês, eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ir no zoológico, porque o zoológico tinha aberto na Argentina, as pessoas tinham contato com os animais, vocês foram? Vocês viram os grandes felinos? Sim. Andando sem parar? Eles não param. Aquilo é estereotipia. Tá? Quando isso acontece durante muito tempo, prejudica demais o bem-estar animal. Bom? Aqui é só uma experimentação, só pra gente poder comentar isso de uma maneira um pouquinho mais prática. Então, ó, eles pegaram girafas e compararam. Girafas que ficavam em liberdade e girafas que ficavam em zoológico para ver quanto tempo elas gastavam com cada uma das atividades. Tá bom? Então tá lá. As girafas que ficavam em liberdade, elas tinham muito tempo gasto com locomoção e nenhum tipo de estereotipia observada. Os animais que ficavam em zoológico praticamente não andavam, todos tinham estereotipia e chegavam a gastar praticamente 60% da noite com esses comportamentos estereotipados. Comportamento estereotipado de girafa é uma coisa que vale a pena ver. Joga lá na web que aparece também. Coloca a cabeça para baixo, aí derruba, pendula a cabeça para um lado, para o outro. Deve dar um jogo engraçado, né? Para um lado, para o outro. E ela passava até 60% da noite fazendo isso. Isso é sinal de que você tem uma estereotipia, uma mudança de comportamento, num nível que prejudica demais o bem-estar. Tudo bem? Sempre, pessoal, essas questões de estereotipia correlacionadas ao comportamento estão correlacionadas com alguma alteração de bem-estar que pode ou não ser em relação ao ambiente. Normalmente é por um ambiente muito estéril, onde o animal não tem nada. Como é que a gente faz para mudar isso? É enriquecimento ambiental. É colocar algo para o animal poder perder tempo, para ele passar tempo com aquilo. Cavalo, por exemplo, que tem problema de tique de baia, o que a gente começa a fazer é mudar o local da comida, coloca o feno por cima da ração de propósito, e aí o animal vai ter que se ocupar de outras formas. Isso vai diminuindo um pouquinho, principalmente esses comportamentos estereotipados. Não sei se vocês já viram, vacas hoje em dia tem uma escova, já viu? Uma escova, sabe aquelas escovas de lavar carro? Então a pessoa coloca umas escovas naquela rígida e a vaca entra embaixo e ela fica assim, embaixo. Só dá uma coçada pra lá, pra cá. Passa tempo. A ideia realmente é essa. Com pequenos animais que latem muito, algumas pessoas já correlacionaram excesso de latido à estereotipia. Então as pessoas vão lá, colocam aqueles brinquedinhos, por exemplo, bolinha que tem ração dentro, aquelas coisas. O cachorro se ocupa um pouco mais, diminui um pouco o nível de latido. Tem bastante coisa pra gente ver depois. Depois que a gente for falando isso nas espécies, for falando alguns seminários, a gente vai comentando. Pode falar. Não, olha lá, é que eu expliquei, acho que vocês não estavam aqui ainda, mas vamos lá. Para a próxima aula, pessoal, próxima aula é prova, tá certo? A gente vai fazer uma prova aqui em sala de aula, que vale de 0 a 7,5 em grupo teórico, disso que a gente viu até agora, ok? Fora isso, eu vou colocar para vocês na unidade web uma atividade da Universidade de Leiria. Então, vocês vão entrar na unidade web, vocês viram que eu abri um fórum lá? Vocês chegaram a ver isso? Eu abri um fórum da Universidade de Quileiro, teoricamente para vocês participarem, discutirem com ênfase, com vontade, o que vocês estão vendo no livro. Mas fora isso, eu vou abrir uma atividade. É um negócio que vai ter uma hora que se inicia e uma hora que acaba. Você vai entrar lá e vai responder só aquela questão individualmente na sua casa. Não precisa aqui nem terminar. Dúvidas? Página 13. Página 13. Vale os 2,5 que estão faltando. 7,5 da prova teórica aqui, mais 2,5 do livro. E na outra semana, professor, tem outra prova, é sério, tem outra prova mesmo, de propósito. E aí na outra semana a gente faz prova aqui, vale 0 a 10. A gente joga uma semana. Tá bom? Uma semaninha a gente joga. Eu jogo a pergunta para vocês no dia da prova e deixo aberto até outra aqui. Tá bom? Beleza, povo?